Chorar chorei, polo meu amor. Chorar chorei, xa se acabou. Chorar chorei, polo meu amor. Chorar chorei, xa se acabou.